solicitou que alocasse um código não discreto, 5100 no transponder, inicialmente em acessão nível 140 e aguardando chamar a centro recíproco. Ok, então 5100, subindo a seu nível de 140, azul 943, agora no máximo. Gol 1097, autorizado a linha e manter, pista 28. Eu matei 28, gol 1097. Azul 9543, em ascensão, nível 140, chame centro Recife, 12. 8 decimal 8 alterno 35 decimal 3. Ok, chamou 128-353, muito obrigada pela coordenação. Até boa tarde. Boa. Controle Salvador, tem a 3155. Tem a 3155, contato radar, suba nível 320. Direto Leda. Direto Leda, direto 320, sem resistência, confirma? Controle Salvador, Passaredo passando no 60, solicita subida para 200. Passaredo 2231. Inicialmente aguarde nível 160. Ao tráfego decolando de Feira de Santana, posição de 3 horas, 20 milhas, mesmo correção, como oeste, cruzando nível 140 para o 300, vetorado pelo Centro Recife. Chame Centro Recife, 128 decimal 8, até 135 decimal 3. Sim, a gente vai aguardar o 160, chamar Recife no 218, 1288, no 353, graças, passageiro 2231. Salvador, Ocean 6314, chega a ponto. Ocean 6314, mantém o ponto de espera. Pista 28. Gol 1097, decolou os 28, chame o controle de Salvador, 119 decimal 8. 198, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1097. Gol 1097, contato radar, suba nível 360, direto elétrico. Direto elétrico, 360, gol 1097. Controle de 3155, pode manter ótima, pode dizer. Aguarde de coordenação, tá 3155, está livre de desvio inicialmente. Ok, graças, 3155. O desvio é exatamente na ponta aqui, pode. Salvador, boa tarde, 4423 da Azul, qual o número 2, capítulo 28? Azul 4423, mantém o ponto de espera, pista 28. Entrando na espera 28. Na 63-14, autorizado decolar. 28, 160 graus, 059. Vai alinhar inicial, Ocean 63-14. 5, direto Motiva. Direto Motiva, 315. Confirmando, autorizado LS do Lupo Azul 271. Afirmativo, 271, livre LS, reporte estabilizado. LS, reportar estabilizado, Azul 271. Vento de 150 graus com 5 nós. 150 com 5 graus, V79. Torre de Salvador, 119, decimal 8. 19, 8, obrigado, amigão, até daqui a pouco. Controle Ocean 6314, boa tarde, decolamos o assessor. Ocean 6314, contato radar, turma nível 340, sai da mão. 340, saída Momo. Poderemos voar direto com posição Momo, da presente? Direto Momo. Controle Ocean 6314, gostaria que você coordenar para a gente para vamos direto em posição até Petrolina? Negativo, guarde. Estabilizar no LS, Azul 271. Gente, Azul 271, no completo de aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 295, boa, 271. Ocean 6314, vou direto Borba inicialmente. Desculpe a posição? Borba. Morba, Bravo, acho que é Romeu, Bravo, Alfa. Direto Morba. Está avistando Azul 279. Chance de voar Mopso para o Gol 1097. Uno 097, chame Centro Recife em 128, decimal 8, alterno 135, decimal 3. Coordena com o Centro. 288353, obrigado, 1097. Azul 4206, seu controle Salvador, sua identificação. Esse mantém a nível 120, ajuste no 0 no 1, chegada CPI. Avistou azul 4327 Azul do pouso, pista 28 no 40 graus 049. Azul 2719. Não. Repouso azul 2719. Controle 3155. Sim. Mandei ser fluxo, senhor. Contra Recife, 125, decimal 1, alterno 23, decimal 8, tá? 3155. 251-238, obrigado, senhor. Xanema 314. Chame Centro Recife em 126.85, alterno 125.45 e suba restrito inicialmente a nível 320. Subindo inicialmente ao nível 320, vou chamar Recife 126.85, 125.45, obrigado, bom dia. Autorizado a colagem em pista 28, o vento 130 graus 059. Iniciando 28, 4 4 2 3. Corre, boa, Sam 3367, ponto que está pronto. Sam 3367, após a ralagem na beira azul, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém na 28, 3367. 011, chegada a TPP. 130, apresentada a formação 3 para o dia 3. Obrigado. O Prince 62. Azul 4423, decolado 38, mantém pronta 2500 pés no controle. 119.8. Pro até 2500, 198, chama agora o 4423, obrigado. Controle, boa tarde, azul 4423, mantendo pro. Azul 4423, contato radar, sobre nível 360, direto ele. Direto Elefa 360-4423. Azul 4206, vou ser necessário o voo de Uprim para informações. Um direito de perda aqui. Chat, o Azul 4206 está livre de risco para o de Uprim. Livre, 4206. Desvio à esquerda, azul 4423, está a formação por umas 40 milhas. Desvio à esquerda, você? A esquerda proa será entre 220 e 230. Gente, proa 220, o azul 4423, 40 milhas, gente. Sam 3367, autorizado a decolagem, pista 28, vento 120 graus, 07 noite. Decolagem da 367. 2, Salvador, gol no 620, pode esperar a próxima, boa tarde. Gol no 620, após a rolagem, leva o Zotal e mantém cabeceira 28. Azul 4423, se seria possível retornar por ali Tozop, a gente consegue voar Tozop. Está livre de juízo, aguarde Tozop 4423. Sim, a gente aguarda. 367, decolado 41, no chama controle, 119, decimal 8. 3190, show controle Salvador, sua identificação, desse mantém nível 140, ajuste 10, 11, de chegada que fica. Patrulha TAM 3367 decolou, com curva esquerda, das informações. TAM 3367, está sob contato radar, sobre mantenha nível 360, em condições de voar direto Leda. Leda do presente, afirmativo, TAM. Direto Leda, restrito a nível 100 inicialmente. A centena Leda está 367. Oxenene 210 pro 065 por 306 para a informação. Gente, confirme a pro e a, em quantas milhas? Pro 065 por 306 milhas. 065 por 30 milhas, ciente o Oxenene 6210. Controle 3367, tá? 7 azul 4206. Inicialmente mantém a nível 120. Inicialmente mantém 4206. Olha o 3367, tá? Prossiga. É, avaliando melhor aqui, não vai ser possível ler ainda não. Eu consigo voar a menor proa possível 215. 7, proa 215 após desvios motiva. Após desvios motiva, tá? 3367. Restrito a nível 100, 7. 100, se eu precisar à direita, consigo ir até a 235. 7. Câmera 210, inicie redução 230, nós, é o número 2. 230, nós, 6210. Decimal 8. 1998, gol pro Alvenas, obrigado. Contato radar, suba nível 370, direto Aron. 370 Aron, gol 90, obrigado. 367 Bruno Motiva. 4206, mantém 120. Azul 4206. Será vetorado agora para a pista 10. Devido à mudança de vento, agora o vento com 130 nós, 130 graus com 3 nós, está para a pista 10. Será vetorado para a pista 10, sente? Afirmativo, azul 4209. Controle, Oxenene 210. Prossiga. Qual a nossa pista? Afirmativo, houve mudança de pista, pista 10 será a pista do Oxenene 6210, o número 2 para a pista. Mantém proa 070? Afirmativo, inicialmente mantém a presente proa. A vetoração vai ser pelo setor norte, depois vai ter curva esquerda aqui só pra gente programar. Afirmativo. Azul 4206, desconsidere condição. Tem condições de aprovar o Ciave 369 presente? Afirmativo. 7, vou ir na prova do Ciave do 369 ou 4206. 369, 4206. 2190 inicialmente mantenha nível 140. Azul 4206 desça para 4000 pés. 4206. Beleza, mas eu vou no 620, pode ir para Aracaju, estamos com um órgão a bordo. Vou no 620 direto a Aracaju, está presente. Obrigado. É o número 2 na aproximação, vai seguir tráfego posição de 12 horas, 1-4 milhas, rumo norte para noroeste, cruzando o nível 120 para 4 mil pés. Um Airbus 300, perdão, um Embraer 190. Gente, atinge o nível 130, Azul 4206 já autorizado a descida 4 mil pés, reporte livrado. 4 mil, está cruzando o... 1-1-5 agora. É. Azul 4423, chame Centro Recife em 1-28-8, alterno 1-35-3. Mano, 288, negativo 2-3, o Azul 4-4-3-3. 3-3-6-7, mantém? 3-3-6-7, autorizado nível 3-6-0. 60 a partir de agora, subindo 3, 3, 6, 7, 6. Ocean M6210, vetor para sequenciamento, pista 1-0, curva esquerda proa 1-0, correção, proa 0-1-0. Seu limite são 4 minutos nesta proa, cruzar a radial 360 do VR Salvador. Em caso de falha de comunicações, reassume navegação, proa de Pelo. Em Pelo, intercepta a chegada a ponte, completa a ILS X-Ray, pista 1-0. Esquerda 0-0, mantendo o nível 1-3-0. Limite é radial 360, Pelo completo em caso de falha 6-2-0. Pro 620, desvio esquerda. Bom, no 620, está livre de desvio. Obrigado. 6-2-1-0, desse mantém a nível 1-0-0. 3190, condições de iniciar vetor para sequenciamento, pista 1-0. Afirma. Gente, curva esquerda para 020, seu limite a radial 030 do VR Salvador. 020, limitado pela 030 Salvador, 3190. Autoriza descida para o 3190. 4-3-1-1-9-0, desce inicialmente a nível 0, correção 1-0-0. 1-0-0. Poxa, M2-1-0, desce e mantenha nível 050. 050-6-2-1-0. Azul 4206, desce para 2000 pés, ajuste no 011. 2000-2006. O Azul 4206 confirma, irá efetuar o RNAV, pistão 1-0 e ele é sexo ele. RNAV, senhor. Gente, voa Serra Vitor 369, após 369, voa Serra Vitor 366, completa o procedimento, desça para 2500 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado. 2511, RNAV 28 reportará. RNAV no 0 reportará. Então, 3190 já autorizado, desce para o nível 0620. 3190, solicita a proa 355. 355, confirma? É esquerda, proa norte. Gente, autorizado, 6210, confirma indicado. 2009, 6210. Salvador, uma boa tarde, que é o 9169 da Gol, ponto espera 90 pronto. Gol 9169, ali mantém, cabeceira 90. Ali mantém 90, 9169. Tá 3367, controle. Tráfego posição de 11 horas, 28 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível 170. Com Charlie 130, já em cruzamento. O mesmo está 25 milhas agora. 2369. Azul 7 azul 4206. Reporte estabilizado. 6210, pode ir para o 270 para evitar a formação. Autorizado, o Xané 6210. Confirme por mais quantas milhas manterá o nível 090? Está indecido, 6210. 7, vê se mantém 4 mil pés. 4 mil, 6210. Então 3190, informa o tráfego, posição de 10, correção, 11 horas, 7 milhas, rumo oeste, cruzando nível 090 para 4 mil pés, um Airbus 320, aeronave que precede na aproximação. Pegou 1620, pode tomar o centro? 1620, centro, 126.85, alterno 2545. 2625, 2545, obrigado, boa. T367, tráfego superado em nível, chame Centro Recife, 125.1, alterno 23.8. Final RNAV estabilizado, 4206. Gente, azul 4206, complete aproximação, chame Torre no 8.95. 295, obrigado. Xané 6210, curva à esquerda, proa 220, seu limite é o curso localizador. Em caso de falhas, completa a aproximação e torre 1.8.95. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0.1. Esquerda 2.0, limite localizador, desce para 2 mil pés, ajuste na 6.2.1.0. 4.3.1.9.0, curve à esquerda na proa 2.7.0. Seu limite, a radial 3.1.0 do VR Salvador. Em caso de falhas, reassume navegação proa de Duna e completa a ILS X-Ray, pista 1.0. Esquerda 270, limitado pela 310, caso fale com a comunicação Duna, para o S-Ray da 1-0, para 3190, solicita a descida, já atingiu 62 mil. Gente, então 3190, desça para 4 mil pés. 4 mil, então 3190. Controle, boa tarde, Gol 1169, decolando sua escuta, subindo 360, sem restrições. Gol 1169, contato radar, suba nível 360, após saída salvo 1, reporte de juiz. 7360 na São Paulo, no chamará de desvios no 69. Aqui o 6210 passe do curso ou já vai com a esquerda? O Xané 6210 para o localizador curva esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, livre LS 6210. Completa curva, 140, incompleta. 140, 6210. 190, curva esquerda, pro 230, o T3190. Esquerda 230, T3190. Gente, para 3190, desça para 2 mil pés, ajuste no 01, número 3, aguarde vetor final para o curso localizador. 2001, aguardar, 3190. Controle, o 1169 necessita desvio à direita, proa 250 por aproximadamente 30 milhas. Gente, proa 250, aproximadamente 30 milhas, suba restrita nível 160 inicialmente. Gente, 1160, Gol 1169. VLS 6210. 6210, ciente, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 6210. Xané 6210, hoje seu altímetro no 011, repórter visual com campo. 77. Na 3190, inicie redução 1809. 80206. Faz o 4206. Solo 57, libera a direita, chame solo. 121, décimo 9. Obrigado, bom trabalho. O Mótila. Após desvio direto Mótila, 1169. 4190 para o curso localizador, curva da esquerda. Proa 120, nesta reposta estabilizada. 120, cuidado, pulso, pista 90, vento 090 graus, 029. Regressa via Paripa. Chat, reporte através de Paripa. 190, completa a curva esquerda pro 070 e reporte estabilizado. 070. Controle Salvador, Cascavel 77. Cascavel 77, seu controle Salvador. Estou sob contato radar, afastado 47 milhas do VOR Salvador. Após... confirme... confirme destino, Cascavel 2477. 1170, destino Natal. Destino Natal, sim. Estabilizado 3190. 3190, complete aproximação, torre 18 decimal 95. São 3190, o ajuste altímetro no 011, reporte visual com campo. As condições de aproar direto com a Dida presente? Afirmativo. Afirmativo? Afirma, o canal 77 tem controle para o direto com a Dida. Gente, vou direto com a Dida presente. Direto com a Dida, canal. Mais 60 e voando Mótima, o 1169. Gente, voando 1169. Inicialmente, nível 1160, tráfego agora, posição de 12 horas, 21 milha, rumo oposto. Nível 1701 Hércules, da Força Aérea Brasileira. Afirmativo, se eu tenho o tráfego de esquerda, vai manter o nível 1160. Pouso, pistão da zero, ventos, variável com 2-9. Cascavel 77, tráfego posição de 11 horas, 9 milhas, rumo posto, mantendo nível 1601, Bravo 737-800. Gente, pelo 77, graças. Tá avisando o tráfego, o 1169. A nave é modular para o controle de Salvador, possível. Uno 1-1-6-2-9, suba a restrita nível 200, tráfego superado lateralmente. Gente, a restrita agora nível 200, gol 1-1-6-9. São 3190, sala 02, espera direita, chamando só além 121-19. Poderia confirmar condições da pista? Gente, não escorregadia. Obrigado pela informação, bom descanso. Livre das restrições, submeter nível 360, chame Centro Recife, 125, decimal 1 alterna, 123, decimal 8, bom voo. Livre das restrições, sala 360, 125, 1288, obrigado, bom dia. 123, decimal 8, secundário, bom voo. 238, obrigado. Salvador Macaco 1166, cruza 200 para 150, informação CAG. Gol 1166? Negativo, 1166. Gol 1166, show controle de Salvador, chama identificação. Desça para o nível 050, ajuste 10, 11, chegada é bom mestre. Descendo para o 050, ajuste 10, 11, chegada é bom mestre, 1-gol, 1166. Controle Salvador, boa tarde, o Papatango Vitor Serra Delta. Papatango Vitor Serra Delta, está sob contato radar, afastado 6120 milhas nordeste do VOR Salvador. Mantenha nível 0625, reporte no ideal de descida para enquadrar-se nos corredores de Salvador. Positivo, na presente está no ponto ideal para descida, senhor. Teste, desça para, inicialmente para 4500 pés. Para 4500 pés, o Vitor Serra Delta. Papai Romero, Tira Fatango e parede. Você? Papai Romero, Tira Fatango, parede ingressando em selado. Gente, Charlie Alfa Tango, reporte na longa final da pistola 7. Vai reportar na longa final da 7, Tango. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3894, informação CAG. TAN 3894, ajuste o controle Salvador, chama identificação, desça para o nível 060, ajuste no 011, na chegada Boa Média 1. Na Boa Média 1, 060, Boa Média 1, 3894. Salvador, Apollo, Control, Boa 1869, this is Charlie Information. Go 1869, Salvador Approach, Skunk Knight End, send to flight level 070, QNH1011, fly heading Alagoinhas, Radio Beacon to intercept the bus arrival. Ok, Alagoinhas, Radio Beacon, descend to 070, go 1869. Olha o Papa Romeo, Tira Alfa Tango nas oportunidades do CEASA, vai ingressar na longa final da 107, ISOL. Gente, olha o Alfa Tango, chame torre 118, decimal 95. 1895, graças. Tira Alfa Tango? Tira Alfa Tango, confirma o passo, queira prosseguir. Tabata. Sim, se desejado, autorizado até o hangar da Bata. O vento variado com 2 nós, reportando solo controlado. Autorizado, pouso 7, a longa final, vai reportar no solo controlado da Bata, Tira Alfa Tango. Qual o nome é esse plano de giro? Negativo, na Pro de TAP, o 1166. Gente. 3894, vou ITAP da presente. ITAP 3894. Bruno 869, inicie redução 250 nós ao número 3. 250, Bruno 869. 250 nós. pouso parado, cabeceira no 7 vai livrar em direção a Romeu também. Delta. Tango, Vitor Serra Delta, prossiga. Autoriza nossa. Já estamos nivelando 045 na descida para prosseguir e, se possível, comprou a da rotatória. Vitor Serra Delta, aguarde para a descida. Mais aproximadamente uns 3 minutos, mas o terreno presente está autorizado para a rotatória. Positivo, devido à nossa urgência no transporte que estamos realizando, para agilizar, ok? O pouso na 17. Já está no Vitor Serra Delta. Sabatango, Vitor Serra Delta, autorizado descida até 1.500 pés, o ajuste no 011. Para 1.500 pés, ajustado 1.011, o Vitor Serra Delta. 1.166, desce para 2.000 pés, o ajuste no 015, correção, 1.011, autorizado a LFX da pista no 0 e após estabilizado. Bem, descendo para 2.000, ajuste no 01, após estabilizado a LFX da 1.0, 1.1. Seguindo 603894. 3894, autorizado descida até nível de voo 050. 050, 3894. Salvador, boa tarde, Cené 6143, com a informação Delta. Tá efetuando desvio agora pro lado da Lagoinha. Cené 6143, acione identificação. Foi na prova de Lagoinhas para interceptar a chegada bom, foi 2 para nível 080, ajuste no 011. 080, prova de Lagoinhas, com 1011, o 62-6143, o LS da 10. Boa noite, 69, espera nível 060. 060. Após o instante, completa via 3894? A 3894, autorizado isso da 3, meu pai, o ajuste na 091. 3091, 3894. A 3894, vai ser de traço de 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, Bravo 738, passando 4 mil pés, nesse deve estar a 2 mil pés. 7, Bravo 3894. No 869, desce para 4010, o ajuste no 09. 4011, com o 869. Estabilizado em LS com o 1166. O 1166, com sete aproximação, chama de torre na frequente 1118-95. Justo 95, 1166. A 3894, 2 para 2 meu pai, sua existe na 011, autorizado LS, autorizado puxa na 0, repasse estabilizado. 2011, autorizado LS, repasse estabilizado 3894. Repasse de algum campo. Gostaria de visual o 1166. Gente, o 1166, atrizado pouso, pistão 0, o vento calmo. De pouso, o 1166. Comigo, o 1169. Gente, o 1169, após posição pelo, 2 para 2 metais. Hoje permanece, está autorizado a LSX-3 da pistão 0, repórter estabilizado. Repórter pelo 2000, autorizado a LSX-3, repórter estabilizado, o 1169. Estabilizado, 3894. 4294, complete aproximação, chama em torno de frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, até mais. Boa noite, 69, reduz o 7 para 1809. Reduzindo, boa noite, 69. Registro no 0, no 1, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 3814. Gol 1166, Charles 23, libera a direita, chame o Saulo Salvador, 121, desce 19. Direito 219, 1166, boa. Lado, chame o controle Aracaju na frequência, 120, desce 3. Aracaju, 1203, para o acessão. Cascavel 77. Cascavel 77, chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Chama 869, reduza para velocidade de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, reduzindo. Salvador, gol 1869, a meia milha para o externo. Gol 1869, ajuste altímetro no 011, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, 869. Salvador, azul 2591, se aproximando.